Amém, amados? São muitos projetos, muitos trabalhos, mas o Senhor vai nos dar graça para atendermos a todos. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhora Juliana. Juliana, vai orar. Amém. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Nós queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão precioso que o Senhor nos traz a tua presença, congregados como corpo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar com dons, de maneira que todos sejamos instruídos de forma sobrenatural pelo Senhor, meu Deus. Que as palavras que nós temos aprendido aqui nesses dias possam estar sempre presentes em nossa memória, em nossa lembrança, que possamos viver de forma prática isso nos núcleos, para que as pessoas percebam primeiro na nossa prática de vida o que depois mostraremos em discurso de como é vida nova, como as coisas acontecem aqui, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa para a glória do Senhor. Amém. Amém, amados. Então, nós vamos, hoje dia 14 de, infelizmente, 14 de setembro de 2014, nós vamos começar o nosso Caleb de hoje, ok? Então, nós temos uma apostila que está sendo preparada com muito carinho, tá bom? Mas que não vai poder ainda ser distribuída para vocês, mas logo será. Completa ela. Ela vai ter provavelmente um custinho de custo só, tá? Para você receber. Quem puder pagar, quem não puder também vai receber, ok? Nós estamos estudando, então, momentos especiais no núcleo. Gente, eu tenho visto testemunhos extraordinários de coisas tremendas que Deus tem feito nos núcleos. Vocês ouvem o testemunho de cada núcleo de vocês. E alguns irmãos que, às vezes, visitam os outros núcleos. Isso é muito legal. Embora, assim, não é algo que eu estimule, porque, para que não fique pesado. É uma coisa muito natural, que acontece de forma muito leve. Né? Alguns irmãos visitam por carinho, porque estão de bobeira naquele dia, dá saudade do irmão e vai lá ver. Então, isso é muito gostoso, mas nunca a gente pode trazer isso como um dever para a igreja, não. Né? Nós temos, para a gente ser um líder de núcleo bem-sucedido, a gente vai ter que despender um tempo, despender, tá certo? Disponibilizar um tempo nosso, desprender, obrigado, vocês são muito cultos, um tempo nosso para fazer bem feito. Porque o núcleo, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o GE, tá? Que é o grupo de evangelismo, que é uma estratégia fantástica para você evangelizar, mas o núcleo em si, quem lidera o núcleo, ele lidera o núcleo, ele, ela, ou o casal, lidera. Então, tem que orar por todos os membros do grupo, tem que orar pelos visitantes do grupo, tem que orar pelas metas do grupo e da igreja, tem que orar pela vida pessoal, tem que orar por si mesmo e quando é casado, tem que orar o casal, tem que receber o seu discipulado, tem que fazer discipulado com seus discípulos. Então, é uma coisa que demanda tempo. É por isso que a Vida Nova, nós temos, não temos cultos aqui, mas nós temos Vida Nova. Quantos cultos por semana? Três. Quatro? E em janeiro teremos? Três. Vão ter mais fé do que eu? Aleluia. Eu fui falar, eu vou pedir oração lá em Fortaleza. Eu fui visitar o núcleo em Fortaleza, aí a profeta me chamou e falou assim: seus núcleos não vão multiplicar para 8, não, vão multiplicar para 10. Aí eu, na minha mente racional, eu pensei, como? Mas se Deus quiser, amém. Deus é providencial, meio, ok? Mas é o seguinte, o fato é que temos. Na verdade, são 5 cultos na semana, né? E na terça são 2, né? Não, é segunda 1, terça 2, quarta 1. 4. Ah, verdade, desculpe. Eu queria dizer durante a semana de segunda, nessa semana. Porque algumas pessoas perguntam, na sua igreja não tem culto durante a semana? Eu falo, tem 4. Ah, sim, mas é nas casas. Porque há uma ideia de que culto só é culto quando é na igreja. Primeiro que igreja não é o prédio. A gente já está escolado disso, amém, irmãos? Igreja comunhão dos irmãos. Você tem 2 irmãos em o nome de Jesus, reunidos embaixo do nome de Jesus, é a igreja ali. Quarta-feira de tarde tem também. Não é o núcleo, mas também é a igreja. Então nós temos aí 5 cultos, então, durante a semana, bem falado sobre isso. Ok? Então, vamos pensar o seguinte, teremos muito mais outros. Porque o centro da gente não é o lugar. O centro da gente é o culto. E o culto, o centro da adoração da gente coletivamente. E o culto não é preso a um lugar, amém, irmãos? Amém? Então, vamos pensar o seguinte. Tenho recebido esses testemunhos porque tenho tido esse contato com os líderes. A gente tem aplicado uma ficha de avaliação do grupo, que tem sido muito legal. Estamos ainda em plantação, ok? Por exemplo, eu vou dar o exemplo da ficha do meu núcleo da quarta-feira. Horário de começo e de término. Por que é importante isso? Porque hoje eu supervisiono todos os grupos, mas no futuro teremos supervisores, que provavelmente vai ser Chateau e Edmund, que o grupo deles já multiplicou mais. E quando os grupos de Marisa multiplicarem mais a partir dela, será ela também. Os supervisores, eles nascem das multiplicações dos seus grupos. Ok? Amém? O meu também vai multiplicar muito, então, provavelmente, eu vou ter que passar um dia que não vai dar para supervisionar também. Mas essa fichinha ajuda muito, porque aqui eu sei o que tá, como está acontecendo estruturalmente. Por exemplo, o Juliano, que é co-líder lá comigo, fez filé do negócio que ele trabalha, bem discreto, perguntando, né? Ó, horário de começo e de término. Começou às 20h10. 20h10? Eu pensei que começou às 20. Gente, olha como a gente é confrontado com a realidade com isso, tá vendo? Começou muito tarde. Era começar às 8 horas. E terminou às 21h30. Então, um grupo que teve todas as etapas que devemos ter com 1h20. E foi uma bênção, não foi, amém, irmãos? Quem estava lá, não foi uma bênção? Bênção de Deus demais, ok? Quantas pessoas no total estavam no núcleo? 16 pessoas. Olha só, que péssimo, é para ter menos. Isso é bom, mas não dá para cuidar de tanta gente. É verdade que tínhamos visitantes de outros grupos, né? Mas, se tirar os visitantes, né? A gente, inclusive, eu vou criar outro campo aqui. Tem os visitantes, algo assim, né? Para a gente saber de fato quantas pessoas era por responsabilidade daquele líder de grupo, tá? Quantas pessoas receberam discipulado no grupo? 3 pessoas. É pouco, mas é um bom começo. Há quantos aqui que já são discipulados? 4 pessoas. Então, uma pessoa que já é discipulada não recebeu discipulado aquela semana. Culpa do discipulador, que deve ser eu, né? Mas também, gente, eu tenho 13 discipulandos, né? Então fica um pouco pesado às vezes, ok? E eu também que vocês são bem misericordiosos comigo. Quem fez o que no núcleo hoje? Pastor Tiago pregou a palavra, orou e deu os avisos, que também não é conveniente. É bom que o líder do grupo, ele faça o menos possível, e visivelmente, e faça o máximo possível, invisivelmente. Que é supervisionar, orar. Geralmente, a palavra é a responsabilidade do líder do grupo. O co-líder do grupo pode pregar uma, no máximo 2 vezes por mês. Ok? Uma vez deve ser o co-líder. O casal, um dos dois. E no máximo 2 vezes, porque a responsabilidade de ensino, de direção, que vem pela palavra, é do líder do grupo, ok? Então, a gente tem que pulverizar as funções, gente. Então, o líder do grupo faz tudo, e ali a gente vira uma igrejinha onde um faz tudo e um monte não faz nada. Não! As pessoas são cheias de potencial ali, a gente está desperdiçando esse potencial das pessoas. Então, vamos botar as pessoas para fazerem mais coisas, amém, irmãos? Amém? O povo que gosta de excelência gosta de fazer tudo, eu sei. Eu também sou desse mal. Mas, porque você se olhou e todo mundo se olhou. Quem gosta de fazer bem feito, faz, quer fazer tudo. Mas a gente tem que desmontar isso. A gente tem que ver feito, não tão bem feito assim, mas também feito por outras pessoas, até para que elas possam crescer. Amém, irmãos? Amém? É claro que a gente não vai pegar uma pessoa que é novinha ainda, que ainda não foi batizada, ou que ainda, para poder dar um peso para ela. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Né? A gente tem a sabedoria de trazer o peso que a pessoa pode carregar. Amém? Então vamos lá, olha só. Olha como isso é legal, hein? Há quantos aqui já são discipulados? 4. Quem fez o que no núcleo? Pastor Tiago, que coisa absurda, porque é coisa demais. Pregou, orou, deu aviso. Não, não pode, é muita coisa. Pastora Paula, ministração da ceia. Amém, fez uma coisa só. Laí, crianças, que tem sido uma bênção, mas não é o ideal ainda. Laí está ficando toda a reunião com as crianças. O que eu quero é meu sonho, e até o final do ano eu quero que, em nome de Jesus, a gente implante. Quero treinar as crianças mais velhas ou os adolescentes para liderarem os núcleos das crianças. Por exemplo, na minha casa eu já tenho um núcleo de crianças. Prontinho, só falta quem os lidere. Então eu quero treinar e capacitar, claro, que pode ter um tio para supervisionar. E aí a gente vai fazer uma escala. Toda semana o tio vai supervisionar. Ok? Mas quem, a gente vai estar ensinando liderança para os pequenos. Irmãos, eu quando era pequeno, tinha 7 anos, dava palavra no grupo caseiro da minha casa. Não tinha esse nome, núcleo. Mas minha avó era muito cheia de Espírito Santo, ela estava à frente do tempo dela em muita coisa. Minha avó já era discipulada, mesmo dentro da igreja super tradicional, ela já era discipulada por uma irmã mais madura. Minha avó já tinha um grupo lá em casa com a gente. E ela botava a gente para pregar. Eu não lembro se tinha 7, mas uns 9 eu acho que eu tinha. Então, essas coisas que eu nem lembro, me contaram, tios meus me contaram. Já estava ali, aprendendo, amém, irmãos? Eu cheguei em Santarém e vi o Cauê liderando um grupo na casa, tirei foto dele, gravei um vídeo com ele e mostrei lá em casa no passado para vocês. A Bíblia diz que das crianças, daqueles que mamam para perfeito louvor, e a Bíblia diz que os jovens, mancebos, eles profetizariam. A gente quer viver avivamento ou não, irmãos? Eu quero. Quero ver a Bíblia como ela está escrita. A gente tem que trabalhar para isso. Amém? Então, Laí, crianças, Juliano, pedidos e louvor. Jogaram duríssimo, foi show de bola, mas vamos correr, só tem meia hora. Amém, irmãos? Então, essa fichinha me ajuda muito e todos os líderes de grupos vão pedir para os seus co-líderes cuidarem disso, tá? Eu sei que hoje está parecendo assim somente estrutura, mas igreja também é estrutura, amém, irmãos? É verdade, não é verdade? Igreja também é organização, estrutura, tá? Mas vamos para os princípios agora, tá? Nós já trabalhamos celebração de ceia, que foi, irmãos, olha, você tem os áudios, vá no site, foi bom ou não foi, Juliano? Qualidade a gente teve, tá bom? Então, são momentos especiais do núcleo, celebração de ceia, oração de confissão a Jesus, oração de libertação, oração de cura, expulsão de demônios, batismo, grupo de oração e grupo de evangelismo. Se diz, pastor, tem igreja que não tem um programa desse? Eu digo, que pena, porque eu quero que cada grupo seja igreja, no melhor da igreja, que às vezes a gente não consegue fazer aqui, domingo de noite, na reunião grande. Ok, irmãos? Então, vamos lá. Celebração da ceia, nós trabalhamos com os textos bíblicos, só na apostila, foi uma benção. Ok? Não vou, dar para relembrar agora. Olha lá. Ó. Oração de confissão a Jesus, com os textos bíblicos, ensinando como a pessoa, quando recebe Jesus, deve orar a oração de confissão. Libertação. Na oração de libertação, deve se declarar o merecimento do... Não deve se declarar... Numa oração de libertação, nunca deve-se declarar o merecimento do sujeito. Sabe aquela oração que diz assim, Senhor, essa pessoa é tão boa, Deus, oh Senhor, é tão maravilhosa, ela só está endemoniada. Ou então, Senhor, essa pessoa é tão boa, ela só está em fornicação, mas é só um pecadinho, Senhor, liberta ela. Não é assim. Ok, irmãos? Até porque... Se a pessoa chega pedindo oração, por exemplo, a pessoa chega pedindo oração e Deus lhe deu um dom de discernimento, a gente tem que precisar de sabedoria. Se Deus lhe deu um dom de discernimento, o que você faz com o que você ouve de Deus? Não publique o que você ouve de Deus para constranger uma pessoa. Nunca. Jamais. Sob hipótese nenhuma. Inclusive coisas que podem trazer confusão para a igreja. Deus trouxe para você? Segure. No máximo. Aí você chega e pede orientação à sua liderança e ministra aquilo. É como a Bíblia ensina em Atos. Amém ou não, irmãos? Então, aí você está orando para a pessoa, aí de repente Deus lhe mostra que a pessoa está em adultério. Aí você, Senhor, tira esse espírito de pombagira do adultério da vida dele. Não pode, irmãos. O máximo você pode fazer é chegar no ouvido da pessoa e repreender todo o espírito maligno que quer destruir o casamento dele. Entendeu? Amém ou não? Amém? Então tem que ter sabedoria para lidar com isso, tá bom? Então, a gente trabalhou muito isso aqui, foi um tempo tremendo, tá? Falando sobre a ação do diabo, o poder dele, expulsão de demônios, foi bênção também, né? Olha lá, quantos slides falam sobre isso, tá vendo? Que a pessoa deve confessar a Jesus depois que é liberta de demônios. Oração de cura, tá vendo lá? Na oração de cura, grupo de oração, que nós explicamos 30 minutos antes do grupo, que tem sido uma bênção, já está aplicado. Batismo, né? É o que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? O batismo e o GE, tá? Vocês podem ler para mim, por favor? Estão vendo? Estão enxergando? Então leiam. Todo mundo, por favor. Todas em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. com a boca confessa, será salvo. E se não fosse assim, o ladrão e confessor Jesus não seria salvo, pois não foi batizado. Todavia o batismo, assim como a ceia, são nossos únicos dois sacramentos, são ordenanças e deveres. Amém, amados? Aleluia, hein? Então vamos lá, ó. Batismo. O batismo é para os salvos e não para salvação. Tem muita igreja séria que eu respeito e amo, que diz que se o cabra não batizou, vai para o inferno. Porque diz, o que crê que o batizado será salvo. E o da cruz? Não tem exceção na Bíblia, não, irmãos? Se tem uma coisa que não tem exceção, é a Bíblia. Semana passada, a gente estava falando no núcleo disso, porque eu vi uma aula de Dr. Augusto Nicodemus, que um professor do seminário em Brasília questionou com ele em uma rede de TV que a Bíblia diz que só crê e foi batizado será salvo. Dr. Augusto Nicodemus ficou assim, parado, ouvindo ele falar. Aí depois ele cruzou as pernas, humilde com ele só, e falou: o ladrão da cruz saiu da cruz e foi direto para a glória. Pronto. É um fato, não é um argumento contra fato. Não há. Por quê? A gente entende uma coisa, a Bíblia é clara, mas a gente tem que às vezes mergulhar em toda a Bíblia para entender a Bíblia. O princípio hermenêutico, isso aqui é alto nível de teologia, hein? A Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia, ok? Então, quando você está estudando a minha Bíblia, eu não empresto minhas Bíblias, porque as minhas Bíblias são cheias de interrogações. Também tem minhas dúvidas. E eu vou correr atrás das melhores explicações. Por exemplo, nós tínhamos uma crise aqui. E aí, os espíritos malignos, eles ouvem nossos pensamentos ou não? Eu ensinei aquilo que aprendi com meu pai. E aprendi com ele também que devemos buscar também as outras fontes. E aí o que concluímos aqui foi que os demônios não têm pleno acesso aos nossos pensamentos, mas eles conseguem interpretar reações físicas e hormonais que temos. Foi a nossa conclusão, não foi? Até porque só quem sonda mentes e corações é o Senhor. Aí, fui no Congresso de Fortaleza, encostei em pastor Cirilo, bati um papo com ele. E aí, Cirilo? Diga aí, pastor. Fiz a mesma pergunta. E ele é um cara, porque assim, a gente tem as teorias, também busca Deus, mas vamos admitir que ele está um pouquinho assim, um pouquinho mais na frente nesse negócio de intimidade. E ele falou a mesma coisa, gente. Olha que coisa linda. Foi a mesma coisa. Falou, olha, eles são psicólogos milenares. Inclusive a gente discutiu isso aqui, não foi? E eles não conseguem acessar todo o pensamento, mas interpretam as nossas reações. Foi o que a gente concluiu também. Então, tem coisa que a gente vai ter uma resposta aqui. Tem coisa que a gente vai atrás de uma explicação teológica, bíblica. Cirilo, minha referência espiritual. Mas, algumas teologias que ele ensina, eu não concordo. Né? Aí eu prefiro ir lá para Augusto Nicodemus, ir para Hernandes Dias Lopes e principalmente para meu pai. Gente, eu não vou para vocês. Não é porque meu líder é meu pai, meu pastor, não. Mas, eu fiz 5 anos de teologia. Fiz o seminário presbiteriano na Faculdade Batista de Teologia, em Salvador. Fiz o presbiteriano Franz Schneider, puxadíssimo. Para quem se dedicava, para alguns outros se enrolava, mas eu me dedicava, ok? Mas aprendi muito mais com meu pai. Ele fez um seminário excelente. Meu pai foi colega de seminário de Ronaldo Lidório. Teve melhores professores do Brasil da época dele. Então, eu aprendi com um excelente professor. E também a gente tem que recorrer a pessoas boas que sabem para aprender, meus irmãos. Olha, quem parou de aprender, parou de crescer. E quem parou de crescer, começou a morrer. Ok ou não? Mas tem que saber de quem a gente aprende, não é verdade? Senão a gente confunde mais do que aprende, não é assim, irmãos? Mas vamos lá. Então, o batismo, ele não salva, mas ele é para o salvo. E todo salvo quer ser batizado. Amém? Uma vez que a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele é introduzido pelo Espírito Santo no corpo invisível de Jesus, chamado Igreja Universal. Aí você vai botar os textos. Que não tem nada a ver com a denominação, ok, irmãos? Então, por favor, não confundam. Gente, não tem... Olha, duas igrejas que têm o nome perfeito. Igreja Universal do Reino de Deus. Perfeito. Que nome perfeito. Quer ver outra? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Gente, que nome perfeito. Mas de perfeito é o teu nome. Ok? Eu prefiro Vila Nova. Vamos lá. Então, a Igreja Universal é o quê? É a igreja que está sobre toda a face da terra e também no céu. Com os irmãos já estão lá. Quando você recebe Jesus, você foi pelo Espírito batizado no corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então, o Espírito Santo, então ela é o Espírito Santo, eu sou o cara que recebeu Jesus, ok? Vai, Espírito Santo, me batiza lá no corpo. Pega aqui e me leva para lá. Peraí, eu estou rindo. Peraí, você manda, eu sei, você manda. Amém, amém. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus? Obrigado. Então, o Espírito Santo, ele vai e é ele que convence. Lembra? E ele vai lá e nos mergulha no corpo que é a igreja espiritual. O cara, por exemplo, converteu na cela. Ele está dentro de que igreja? A igreja universal, espiritual. A igreja de Jesus que está na face da terra. Mesmo dentro da cela, ele está na igreja de Jesus. Amém? E foi batizado no corpo. É esse batismo que é o batismo de salvação. Amém, irmãos? E Jesus o batiza no Espírito. Não confunda. Isso aqui a gente vai estudar adiante, quando falarmos sobre batismo no Espírito Santo. Vamos ter um Caleb, provavelmente o próximo, que vamos falar só disso. Batismo no Espírito, batismo com o Espírito, enchimento do Espírito, plenitude do Espírito. Então, se você não perderia. Amém? Então, vou dar só uma deixazinha. O batismo, olha aqui. O batismo é no Espírito, olha a diferença, no Espírito, é Jesus quem faz. Batizado no Espírito. Você entra para a ação do Espírito que age na igreja, que é o mesmo batismo no corpo de Cristo, amém? Então, você tem um batismo no Espírito, Jesus pega você e ele lhe coloca dentro da ação do Espírito na terra. Lembra que Jesus falou? Eu vou para junto do Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos mandarei outro consolador. A palavra grega ali é homo. Existe homo e hetero para outro. Por exemplo, eu sou heterossexual, ou seja, eu tenho afeição pelo sexo oposto, pelo outro diferente. Outro diferente, no grego, o nosso outro igual diferente é uma palavra só, né? Outro. Mas se eu falasse, por exemplo, Edinha tem duas irmãs. Tem duas irmãs, Edinha e as outras duas. É uma palavra só, tanto para a irmã gêmea dela, quanto para a outra que é diferente. Mas no grego não. Não. No grego seria, tem a homo, irmã homo de Edinha, ou seja, a irmã igual, e a irmã heteros, que era a irmã diferente. Amém? Está claro isso? Então, Jesus usou que palavra quando disse, vou ao céu e mandarei outro? Homo, não usou hétero. Por quê? Porque é outro igual. Tremendo, irmãos. O Espírito Santo é Deus. Vocês lembram lá quando Pedro disse, por que vós não mentistes a homens, mas a... Vocês mentiram ao Espírito, vocês não mentiram a homens, mas a Deus. Amém ou não, irmãos? Então, o Espírito Santo é Deus. E Jesus disse, eu vou, porque vou mandar no meu lugar outro como eu, ou seja, Deus como eu, que é o Espírito Santo, agir na igreja. Então, quando nós recebemos a Jesus, Jesus nos batiza no Espírito. Amém ou não? Só que, você que é um crente esperto, um crente ligado, um crente que quer ser cheio dos dons, quer ser ativo na obra de Deus, quer ganhar almas, quer cuidar bem das almas, quer crescer em Deus, quer agradá-lo, você diz assim, não, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Nem todo crente, vocês lembram lá em Atos, vocês receberam o batismo? Não, recebemos o batismo de João. Aí o apóstolo então recebeu o Espírito Santo, impôs as mãos e batizou com o Espírito Santo. Não, o que é o batismo com? É o batismo onde o Espírito é derramado sobre você e lhe enche. Amém ou não? Todos nós somos batizados no, mas nem todos somos batizados com. Entendeu a diferença? Entenderam? Amém? Então vamos buscar ser batizados com o que não é ainda. Ah, pastor, e qual é a evidência? Fala em línguas? Nem sempre. Tem uns que falam, pastor Rousseau Shedd lamenta tanto que não fala em línguas, mas se aquele homem não é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, não sei nem quem é. Ok? E Paulo diz o menor dos dons. E Paulo diz, uns falam. Ou seja, nem todos falam. Amém ou não, irmãos? Mas vamos falar nisso com o tempo, é domingo que vem. Amém ou não? Então, uma vez que a pessoa recebe o Senhor Consolador, é traduzido no corpo, ok? Isso está claro, não está? Este é o batismo que é salvo, o batismo no corpo de Cristo, feito por ação do Espírito Santo. É o batismo no Espírito Santo que Jesus faz. E quem nos coloca dentro do corpo é o Espírito. Vamos ver aqui, para ficar bem claro, porque isso, como não está anotado, às vezes confunde a gente um pouco. Vamos lá? Presta atenção aqui, todo mundo, por favor. Eu já batizo, que é o batismo no corpo de Cristo. Quem batiza no corpo, que eu falei mais cedo? O Espírito, não foi? O Espírito me pegou aqui, não me batizou no corpo? Então, esse é o batismo que salva, esse que é de representar o Espírito. Amém, meus irmãos? Então, todos nós somos batizados pelo Espírito Santo, ok? No corpo. Este é o batismo que salva, o batismo no corpo de Cristo, feito por ação do Espírito Santo. Amém ou não? O que crê e for batizado será salvo. Está certo o versículo, mas que batismo? Se o ladrão da cruz foi salvo. Se com o coração crê e com a boca confessa, será salvo. Também é outro texto que fala sobre salvação. Se não fosse assim, o ladrão da cruz e que confessou Jesus não será salvo. Pois não foi batizado. Todavia, não foi batizado nas águas. Vamos completar ali, viu? Todavia, o batismo, assim como a ceia, são nossos únicos dois sacramentos e ordenanças que devem ser cumpridos, ok? Batismo, assim como a ceia, são ordenanças e sacramentos. Temos só dois. A Igreja Católica tem sete. Tem crisma, primeira comunhão, tem a comunhão, que é a ceia em si, tem o casamento, todo católico tem que casar para ser salvo. E o padre? Casa com a igreja. Você já viu que o padre tem uma aliança? Todo padre tem um anel no dedo. Ele casa com as freiras casam com Jesus e os padres e frades casam com a igreja. Gente, eu acho que é uma relação que, com todo respeito a quem faz, que faz inocentemente, eu presumo, mas é uma coisa que é até feia, porque a noiva de Jesus é a igreja. Usa até a aliança. A noiva de Jesus é a igreja. E o noivo da igreja é Jesus. Não se mete nesse casamento não, que não vai dar certo. Amém ou não, irmão? Não é? Então, nós só temos dois, batismo e ceia, ok? Um convertido que quer ser batizado deve conhecer biblicamente o que irá fazer. No nosso apostila de filosofia ministerial, ó, vamos lá, gente, apostila de filosofia ministerial, ok? Há material para tanto. Ele deve receber este ensino e deve ser checado pelo que irá batizá-lo. Se entendeu que o batismo é o momento onde ele demonstra para o mundo físico e espiritual que ele é uma nova criatura e que agora fará parte não só da igreja universal, que está em todo mundo, igreja invisível que está em todo mundo, militante e no céu, triunfante, que é uma diferença teológica que a gente faz, ok? Mas também fará parte de sua igreja local. Você que recebeu Jesus já faz parte da igreja invisível, universal de Deus. Da igreja militante, a igreja que está aqui lutando. Se você morrer, você vai continuar fazendo parte da igreja, da parte triunfante, que já está com Cristo. Mas, para fazer parte efetivamente da igreja local, é através do batismo. Isso traz a ele benefícios e obrigações. Agora poderá receber os elementos da ceia, ou seja, cear, né? Ser um discipulador, se for discipulado, um a um, homem com homem, mulher com mulher, sempre assim, ok, irmãos? Sempre assim. Poderá ser líder de GE, que eu vou explicar hoje o que é, o grupo de evangelismo, co-líder de núcleo, líder de núcleo e tudo mais que for galgando e recebendo treinamento para tanto. Exercer ministério, antes de ser batizado, ele é uma pessoa preciosa, amada, querida, que serve e ajuda, mas não ordenada para qualquer ministério. Porque a gente, não é porque a pessoa não preste, não, é porque a gente dá um peso que espiritualmente ela não pode arcar ainda. Não é, irmãos? Isso é até uma irresponsabilidade às vezes. Não, bota na recepção. Não, bota. Não, não faz. Ela só recebe. Ó, só crescendo, hein? Aí depois a gente vai trabalhando o potencial da pessoa, ok? O momento do batismo. Por ser um momento especialíssimo, se for possível, é bom fazer festa neste dia, ok? Tem que ter festa, é bom fazer. É bom ter cuidado com as roupas, pois, uma vez molhadas, ficam transparentes. Sabedoria, né, irmãos? A pessoa deve ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulhado, preferencialmente, nosso batismo é de imersão. Mas aceitamos os outros por aspersão, pouca água na cabeça ou a fusão, muita água na cabeça, que poderão ser administrados em casos especiais. Ou seja, se chegar um irmão presbiteriano no nosso meio, ou anglicano, de fato, não esse anglicanismo podre, europeu, onde tem bispos homossexuais, mas tipo a Edmé Williams, é americana, é uma mulher cheia de Espírito Santo. Quem é que a Edmé vem congregar com a gente e vou botar ela para ser batizada? Só se você estiver doido. Né? Se vem uma pessoa batizada presbiteriana que foi batizada por aspersão, é recebida, foi batizada. Batismo significa, da palavra grega, baptismo, sob a água. Então, alguns entendem que tem que ser mergulhado, outros entendem que não precisa mergulhar. Nós recebemos a pessoa batizada por aspersão, ok? É a mesma postura que a igreja presbiteriana tem com alguém que vai da igreja batista. Então, nós recebemos também o que é batizado por afusão, porque tem igreja que é muita água, joga um balde na pessoa. Tanto faz, está sob a água, amém. Nós não aceitamos a pessoa que é batizada por aspersão, afusão, outra coisa, vou consertar a apostila porque pode ficar mais completa, se for num lugar onde nós não entendemos que é a igreja. Por exemplo, vem uma pessoa do Mormon, tem que batizar. Vem uma pessoa do Testemunho de Jeová, tem que batizar. Vem uma pessoa adventista, depende. Está vendo aí que não é tudo assim tão quadradinho? Eu vou ter que entrevistar a pessoa. Ok? Porque se ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, convertida, eu não posso negar o batismo dela. Amém, irmãos? Amém? Se foi o católico, eu não recebo o batismo católico. Ele tem que ser batizado. Primeiro que foi batizado infantil. Quem vem da igreja presbiteriana para o nosso meio e foi batizado infantil, a gente não vai obrigar a batizar, mas vai ensinar. Ok? Qual a postura do meu pai, que veio da igreja presbiteriana? Meu pai foi rebatizado. Meu pai chamou o irmão assembleano, que já poderia ser qualquer um de nós pastores, que eu também fui batizado por imersão, e batizou meu pai. Por quê? Meu pai falou, eu quero batizar por imersão, entendo que deve ser feito comigo também, e foi batizado. Então nós ensinamos isso, mas eu não posso constranger o presbiteriano a isso. O que eu vou estudar cada caso. Por quê? Porque, por exemplo, Renato Júnior, que é filho do meu pai, meu irmão, não é de sangue, mas de coração, foi batizado quando criança. Eu não posso constrangê-lo a ser batizado nas águas, mergulhado, embora eu acho que ele queira e estimulo. Ok? Mas isso é uma direção que eu não vou poder escolher, eu vou ter que esperar o que meu pai vai decidir e vou reproduzir com vocês. E vamos na bênção, porque a gente tem uma liderança, amém, irmãos? Né? Palavra de que quem fomenta o poder do pecado da justiça é o Espírito Santo, né? Amém, exatamente. Então a gente vai construir a pessoa uma coisa? A gente instrui e o Espírito Santo testifica. Amém, perfeito, minha irmã. Perfeito, ótima sua palavra. Então o que acontece? Agora, se o cabra vem da presbiteriana, ok? Não tinha vida nenhuma com Deus, era um religioso. Eu não só quero batizá-lo, como quero evangelizá-lo. Amém, não? Ah, mas eu já fui. Meu irmão, você nem convertido era. Nem é. Então precisa sim, amém? Então vamos aplicar dessa forma. Eu já batizei por imersão e por afusão. Eu, 9 da 9, nos batizamos por imersão. Nós mergulhamos para ficar em consonância com nossos irmãos de outras denominações. A gente entendeu que era algo que ia nos unir mais, amém, irmãos? Então por isso que a gente batiza por mergulhando as pessoas. Não é uma doutrina clara na Bíblia. Então a gente prefere fazer como a maioria faz e não fere a Bíblia, ok? Então a gente mergulha. Mas eu já batizei também por aspersão. Era uma emergência, eu tinha que batizar a menina, eu queria sair batizado para a cidade que ela ia e ia demorar lá, porque ia entrar na outra igreja. Então no culto de jovens lá em Salvador eu batizei por aspersão mesmo. Está na bênção, está bem batizadinha, amém ou não? Vamos lá. Deve ser dito o nome da pessoa, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, não, está errado ali. Está erradíssimo. Não é assim que está no texto. É em nome do... Eu errei, perdão, irmãos. É em nome do Pai, não é? E do Filho, não. É para enfatizar a Trindade. É em nome do Pai, em nome do Filho, em nome... Porque são três nomes diferentes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito, parece que são os três com um nome só. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Na apostila de integração tem um capítulo que eu acho que foi eu que escrevi, inclusive, sobre Trindade. Que é muito bom você ler para conhecer e entender a Trindade. Ok? Os três são Deus. São três pessoas, um Deus, três pessoas e duas naturezas. Porque Jesus tem a natureza humana também glorificada, amém? Vamos lá. No Filho, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito, mergulhar essa pessoa totalmente e a erguendo novamente, é bom dar um abraço e falar palavras de alegria e satisfação. Preferencialmente, quem deve batizar é aquele que ganhou a pessoa e o acompanhou, ensinando-lhe os princípios do Evangelho, o seu discipulador. A melhor pessoa para batizar alguém é o seu discipulador. Amém, irmãos? Né? Se não, o cara vai batizar. Vem cá, meu irmão, vou batizar. Vou batizar você. Aí aquela, né, muita gente para batizar, aquele negócio lindo. A gente lá na BD, porque muita gente vai batizar. Gente, aquela piscina cheia de gente. Aí tá o pastor aqui. Aí o pastor Juliano vai batizar. Amém, irmão? Amém. Profetizando, meu irmão. Receba aí. Aí o pastor Juliano vai batizar. Ô, meu filho, qual é o seu nome? Aí eu falo assim, meu nome é... Jackson, ele. Jackson do quê? Aí ele. Jackson, ele. Jackson do quê? Jackson, ele. Jackson, eu te batizo e mergulho, cara. Pode entrar, obrigado, meu filho. Tão impessoal, né? Ué, por que que o cara que ganhou Roma, o amigo, que vai batizar o próprio que ganhou, que cuidou? Paulo falou, eu batizei um outro aí, não lembro direito não. Ok? Quem tinha batizado? Os líderes dos núcleos. A lei de Roma. Amém, irmão? Então é o que a Bíblia ensina. Bora correr para fazer o que a Bíblia ensina. Amém, irmãos, ou não? No caso, seria obrigatório, não? Preferencialmente, eu recomendo. E para eu batizar alguém, você vai ver, cada vez tem batizado menos. Eu nem lembro quando eu batizei alguém. Eu tenho priorizado que o sujeito ganhou e cuidou, batiza, você batiza. Ou, se não ele, o líder do grupo dele. Ó, eu tenho que delegar, porque se eu ficar concentrando em mim, eu não estou vivendo o que eu estou pregando. Amém? Vamos lá para a gente terminar hoje. Grupo de evangelização GE é só uma introdução, porque teremos momentos especiais só para o treinamento. Ok? Materialzinho pronto. A gente vai receber o treinamento. Sabe? Então aqui só vou dar uma préviazinha, ok? Só para deixar você com água na boca do que a gente vai fazer, tá? O seu GE, só, você antes, você deve aplicar o GE às pessoas que você já está mobilizado a orar por elas, ok? Se você não ora pela pessoa, pela conversão dela, nem evangelize, nem pare para estudar a Bíblia com ela, porque o que você faz com a mão desmancha com o pé, ok? Então tem que ser a pessoa que já está orando por ela. Vamos lá para a gente terminar? Grupo de evangelização, o GE. É um grupo de estudo bíblico com data para começar e acabar, ok? Onde os integrantes aprenderão o plano de salvação e será promovido que estes visitem o núcleo do líder do GE. Ou seja, Moisés quer abrir um GE na faculdade dele, ok? Ele tem dois amigos que ele vê que estão assim já... no quilo já, assim, sabe? A gente sente que tem gente que já está assim. Pronto, ele vai começar a orar, jejuar para essas pessoas, ok? Aí, ele vai dizer, eu queria fazer um estudo bíblico com vocês dois. Ok? Eu vou dar um livrinho para vocês, a gente vai sentar. Olha, vão ser 5 semanas, 30 minutos de encontro. Vocês querem? Querem? Cara, claro, quero, claro que eu quero. Eu estou querendo. Vai sentar com eles e vai dar o curso para eles. Sabendo quais são os dias, quais são as horas e quando vai acabar. Ok? Então, é uma estratégia extraordinária. Tenho visto muita gente recebendo Jesus através dessa estratégia, tá? É um grupo de estudo bíblico com data para começar e acabar, onde os integrantes aprenderão o plano de salvação e será promovido que eles visitem o núcleo do líder. Aí o que ele faz? Ele vai tentar encaminhar esses dois amigos para o grupo dele. Ó, quarta-feira, rapaz, tem uma reunião massa, velho. Ó, a gente... houve pouco disso que a gente está estudando aqui. Tem umas músicas assim que... uma música que parece que adivinha o que você está sentindo. Umas fortes, assim, ó. Glória. E depois a gente tem um lanche também. Porque não deixa ficar tão teológica, não. Olha, é o seguinte, é coisa séria. O Senhor, ele é coisa séria, entendeu? Você tem que ver a sua vida. Se você tem condições de estar lá, no lugar santo. É a igreja na casa. O cara disse, não, velho. Quem sou eu para ir para um lugar desse? A gente afasta o cara, Jesus fala, os apóstolos, ó, vai ter pão lá no Monte Tal essa semana, hein? Quarta-feira, 3 da tarde, vai ter pão para todo mundo que for. Eu acho que os mais espirituais, os discípulos de João, falavam, vai ter palavra também. É brincadeira, gente. Mas muitas vezes a pessoa vai atrás do convívio social que o mundo não está dando mais. E chega lá, recebe amor. Amém, irmãos? Minha mãe foi no grupo. Ela teve aqui, ela foi lá no grupo. Aí, quando a gente estava voltando para casa, e aí eu passei e peguei minha prima. Aí ela falou assim, falei, e aí, mãe, gostou, né? Eu estava ansiosa, eu não consegui, eu perguntei. Ela, nossa, gostei demais. A Mandinha estava na hora que perguntou, nossa, gostei demais. A gente vê assim, o amor. E gostei do lanche. Falei, ah, mãe, você gostou do lanche? Não, gostei da palavra, gostei do louvor e tal. Aí minha prima falou assim, uai, tem lanche? Eu falei assim, tem um lanchinho depois pra gente conversar e ficar um tempo ali com o irmão. A minha prima, que não é serva, ela gosta, ela ama o Senhor, mas ela não é serva, ela falou assim, pra mim, Vanessa, esse é o momento mais importante. Aí me trouxe a lembrança daquilo que você falou, que é o momento mais importante, onde a gente conversa, a gente interage, mas o amor. É tão espiritual, às vezes, olha, em um certo sentido, em um certo sentido que eu tô falando, não é uma heresia, mas em um certo sentido, é o momento mais importante, depois, sabia? Se algum grupo não puder bancar o lanche, se as pessoas são pobres e não puderem levar, fale comigo, porque eu vou dar um jeito de bancar. Agora, isso também deve promover a galera a levar, né, gente? Pacotinho de biscoito maisena. Oh, porque, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Se o grupo, ó. Se o grupo é um grupo de pessoas simples, porque nós teremos grupos nas favelas. Nós teremos grupos, já temos um no Pela Jegue e teremos um... Gogó da Ema, desculpa. Mas teremos no Pela Jegue também. Amém ou não, igreja? Irmãos, se só tem irmão pobrezinho ali, a gente às vezes é metida besta, né? Não, vocês não, eu. Às vezes eu sou metida besta e quero uma pizza, 4 queijos, mas o cara tá feliz com pouca zói. Não? Se todo mundo ali tá, ele vai levar da proporção dele e todo mundo vai gostar. Amém ou não, irmãos? Então, a gente, às vezes, não, eu fui no grupo do pastor, teve tal coisa assim, tal. Às vezes, teve porque teve um jantar outro dia, sobrou, eu guardei, eu até comprei, né? Mas assim, ó, vai ser algo servido ali na dimensão de quem está ali. Amém, irmãos? Amém? E o propósito que é a comunhão. E é tão bom esse momento, gente. Inclusive, passa mais tempo. Sabe por quê? Eu fico enxugando a reunião. E eu, graças a Deus, estou batendo recorde. Eu não estou tendo reunião de mais de 1h30, não. Todas as minhas reuniões, 1h10, 1h20 no máximo. Por quê? Porque depois é 2 horas de comunhão. Amém, irmãos? Eu vou falar para vocês, ó. Vocês têm uma palavra boa domingo de noite? Tem. É uma palavra com muito amor, boa teologicamente, para a glória do Senhor. Amém ou não, irmãos? Então, você vai trazer bons princípios? Vai. Mas tem que enxugar um pouquinho. Porque a gente está promovendo a comunhão, o crescimento. Claro, a palavra boa, bíblica, mas eu tenho dificuldade com isso. Eu confesso a vocês, eu demoro muito tempo pregando e isso não é bom no grupo. Amém? Amém? Vamos lá. Então, haverá material próprio da igreja para este GS. Para ser líder do GE, basta ser convertido e batizado. Frequentar assiduamente o núcleo e ter recebido treinamento e de preferência devem ser discipulados. Por que isso? Porque eu já estou prevendo um problema que pode, não nos acontece, mas pode vir a acontecer. Alguém não quer o compromisso de ser líder de grupo, porque é para todo mundo, mas é para todo mundo compromissado. Entendeu? É que nem aquele filme Ratatouille, todo mundo pode cozinhar. De todo lugar pode sair um cozinheiro, mas só os dedicados. Ok? Ele não quer a obrigação de ser líder de grupo, mas quer a honra de ter um grupo. Aí monta um GE. Não. Não é assim não. Ele tem que pelo menos fazer parte do grupo dele. E no futuro, talvez com 1 ano, para fazer um GE, eu vou inclusive, mais enfaticamente, querer que ele seja discipulado. Porque, irmãos, eu falo para vocês, existem excelentes crentes que não são discipulados. Excelentes crentes que não são discipulados. Mas é muito mais fácil ele ser um excelente crente quando é discipulado. Não é verdade? Imagina, quando nós tivermos 5 mil pessoas, tá? Acho que daqui a uns 3 anos. 5 mil pessoas. Como é que Mas eu vou ter certeza que o cara está evangelizando, está falando besteira? Se ele frequenta a escola bíblica, se ele faz parte do núcleo dele, se é discipulado. Ok? Mas eu nunca, eu pretendo, posso dizer nunca, porque não sei a direção que Deus vai dar, que meu pai vai dar, mas eu prefiro que qualquer função que o sujeito exerça na igreja, ele seja discipulado. Eu prefiro. Mas o GE, eu não posso exigir isso. Porque o cara é crente, é convertido, ama Jesus e não é discipulado ainda. Quantas coisas a gente fez na igreja antes de ser discipulado? Não faz nada. Outras histórias nossas. E fazíamos com muito amor. Então não posso fazer disso uma condição. É uma orientação. Amém, irmão? Está claro? Diga. Ainda há controvérsia se o cara é realmente um bom crente e não está sendo discipulado. Talvez não seja formalmente discipulado, mas está recebendo... Cuidado de alguém. Alguém está cuidando dele. Amém, amados? Para terminar, o GE não tem um número definido, pode ser de duas, ou seja, duas, a própria pessoa, né? E quem está aprendendo? Duas, até quantos couberem no ambiente que será promovido em cada encontro, ok? Isso é só uma palhinha sobre o que é o GE. Nós teremos o treinamento. Eu quero encher vocês de expectativas. Estou já estudando para preparar o material que já está assim no forno. Porque antes do GE, eu quero lançar isso aqui, ó. Que você vai receber de noite, ok? Porque quando você já estiver orando por essas pessoas e já interessado, investindo espiritualmente na vida deles... Aí vai ser a hora de você entrar com o seu grupinho, com ele, sentar para estudar ali a Bíblia com ele, para trazer ele para Jesus efetivamente. Amém? Vamos ficar de pé para orar? Se foi abençoado, diga amém. Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu estou, assim, muito feliz por vocês estarem aqui. É uma vitória para a minha vida, assim, sem palavras. É tantas pessoas juntas para a gente poder crescer. Aqui a gente tem o núcleo de Marise representado. Marise, Jana e Lucas não vieram porque estão casando um primo. Então não vieram, ok? Mas estariam aqui, estão com o coração aqui. A gente tem o meu grupo aqui comigo, Paula. Ontem ela ficou um pouco cansada fisicamente. Ela não pôde vir hoje. Mas eu estou aqui, eu e tem Juliano, que é meu colega do meu grupo, está comigo. Raquel também ontem deu um duro com Paula, então provavelmente não está aqui por saúde, mas está aqui Patrick e Zaira, ok? Quem mais? E Edna está aqui com Fabrício e Dani no seu grupo. Então, isso é... Não, vocês dois como líderes, e é que nem Priscila e Aquila, eu falo mesmo mulher primeiro, é que nem Paulo falava isso também. E está aqui com Dani e Fabrício. Isso é 100% de sucesso, irmãos. Amém ou não? E não tem como não ficar tão realizado com isso, com esse carinho de vocês. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela disposição dos teus filhos estarem aqui, por outros irmãos que também querem crescer nesses princípios estarem aqui, Senhor. Obrigado pela vida de Amandinha, de Alex, de Moisés está aqui. Obrigado, Senhor Deus, por Vanessa, seus amigos. Obrigado, Senhor, por Sandra, querendo aprender mais, servir mais o Senhor. Deus, isso me alegra muito meu coração. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos dizer, quando o Senhor disser, o que você fez, meu servo, com o que eu te dei? Nós vamos dizer, está aqui, Senhor, multiplicado as vezes que o Senhor deu nas minhas mãos. Nós queremos poder dizer isso, Senhor, mesmo sabendo que nós nunca seremos dignos dos dons que tem nos dado, mas nós queremos mais para poder servir o Senhor melhor. Leva-nos em paz para casa, nos traz à noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Só quero falar uma coisa, 20 segundos, irmãos. Sempre que eu falo assim, enfaticamente, sobre um dia você liderar um grupo, entenda em nome de Jesus que é um carinho, não é imposição, amém? De forma nenhuma, até porque não tem como impor algo que tem que partir da pessoa, amém? Então, Deus abençoe em nome de Jesus.